Curtida da semana. E a escolha de hoje do quadro Curtida da Semana, que destaca conteúdo de relevância gerado nas redes sociais na região de Foz do Iguaçu, vai para a página no Facebook de uma importante entidade da sociedade civil na Terra das Cataratas. Trata-se do Observatório Social de Foz do Iguaçu, que tem como objetivo monitorar e fiscalizar procedimentos de licitação e contratos elaborados pelo Poder Público Municipal em busca de problemas e eventuais falhas que possam ser detectadas e corrigidas a tempo, como forma de economizar recursos e evitar desperdícios. Na semana passada, o Observatório Social de Foz do Iguaçu promoveu a assinatura de uma carta compromisso com 4 dos 5 candidatos à Prefeitura de Foz, né? Um deles estava preso, situação, né? E não pôde assinar, para que ampliem as ações de transparência no poder público nos próximos 4 anos de gestão. O link para curtir a fanpage e ficar por dentro das ações do Observatório Social está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também, programa Fronte até meio-dia.